A lua carregando andorinhas vem me dizer liberdade, e me invade a tremenda vontade de gritar, vivendo atrás das grades. Meu amor pode me esquecer. A lua carregando andorinhas vem me dizer liberdade, e me invade a tremenda vontade de gritar, vivendo atrás das grades. Meu amor pode me esquecer. Vai, Juninho do Banjo. O vento sopra, meus olhos na janela, passageiros esperam na linha do metrô. Minha única visão, não há mais coração, me desfaço em pedaços. Quero um doce de coco na visita de domingo. Só um cigarrinho, um cigarro para não ficar dormindo. Meu amor, eu vou indo embora do teu coração. Do lado de cá fico até escurecer, vendo o sol cair no quadrangular. Meu amor, é do lado de cá. Do lado de cá fico até escurecer, vendo o sol cair no quadrangular. Vai, Dexter. E é do lado de cá que eu consigo enxergar que a maldade de quem repreende é de matar. Matar os sonhos e planos dos irmãos e irmãs, de sofrimento, lamentos ecoam do Vietnã. O amanhã será bem melhor se Deus quiser. É necessário cultivar a esperança e a fé. Lá vem a noite, com ela o açoite. A solidão se apresenta trazendo angústias de monte, fazendo a ponte entre as razões e receios. Tristezas, dores, lágrimas e anseios, passeios em vão, uma doce ilusão. Sinto saudades daquela quem mora em meu coração. Nossa união certamente é o que me sustenta em meia rotina de uma vida violenta. Liberdade, quem sabe amanhã vem me procurar. É isso que acontece do lado de cá. Hey! Do lado de cá fico até escurecer, vendo o sol cair no quadrangular. Meu amor, é do lado de cá. Do lado de cá fico até